Minute Comics. Vai começar o Minute Comics, onde a gente fala de um quadrinho durante 10 minutos. E quem tá aqui pra me ajudar é o Matheus. Olá galera, meu nome é Bruce Wayne barra Matheus barra Rigby. e o Murilo do MC Comics. Olá, meu nome é Dragon. E o Gustavo PKN. Oi. Então, a gente vai falar de Dread Magazine, porque ela é do tamanho de uma revista. O que é Dread Magazine? Uma revista do Dread Magazine? Bom, o Dread Magazine, ela tá saindo pela... Ela saiu pela... Sai pela Inglaterra, né? Ela é um formato um pouco diferente do formato americano, muito maior, né? É, na verdade, ela é o que ela fala, né? Uma Dread Magazine, uma revista mesmo. Tamanho de revista, não é um HQ normal. Então, se você gosta, você que tá acostumado a ler Veja, ou sei lá, jornal, vai se sentir confortável lendo Dread e outras histórias que vêm no mix. Sim. Só pra lembrar, é uma história de Dread sai mensalmente pela Mythos, né, por preço de R$10,90. Se todo mundo tá perguntando, pô, só tem história pro Juiz Dread? Não. Tem várias histórias, é como se fosse um várias mix. Histórias? Vários mixes? Aham. Uh-huh. Acre, Nicolau Dente, Alice Cinzenta, Choque Surpresa, Slane. Que eu gosto. Exato, também tem... Tem o próprio Dread também. E a revista ela veio do nada, não foi? Porque ninguém tava esperando que fosse lançar. É, exato, né? O filme do Dredd lançou, né? Do Kurt Urban, em 2012. E o que aconteceu? A Mythos que publicava antes umas coisinhas especiais do Dredd e tal, mas nunca... Na verdade, publicou... a Mythos publica qualquer coisa, né? Porque não tem uns títulos famosos da Mythos. Eles publicam mais coisas old school, pra quem gosta de antiguidade mesmo. Exato. E depois do filme, a Mythos... A marketing da Mythos foi muito bom nisso aí, né, cara? Anunciou já a primeira capa, né? Já mostrou, já vazou. Vazou, não sei se vazou, fez por querer, né? A gente fala vazou. Porque eu encontrei Dread mesmo quando eu nem esperava encontrar o Dread, né? Eu tava pegando meu Homem-Aranha normal e eu vi lá o Dread lá, Juiz Dread, o bom e velho juiz voltou. Aí eu falei, caraca, velho, sério? Eu achei que era até uma matéria com ele, sabe? Mas eu peguei e era HQ mesmo, achei da hora, velho. Formatinho, bonita, material de qualidade, ficou bem legal. E até, eu acho que você até ficou feliz, né, por ver o Dread, né, uma coisa nova, né, o Dread tava sumido anos. É, e veio pra revitalizar, porque a gente tava só no arroz e feijão normal, né, o Dread era um temperinho ali que a gente precisava. Sem contar que tem grandes nomes que trabalhou na 2000D, que é Alan Moore, Dan Abnett, Dave Gibbons, Joe Wagner, Brian Bolland. Brian Bolland, que eu conheci, na verdade, a primeira arte dele, eu vi pelo Dread. Fora os criadores do Dread, né? Eu vi pela Piada Mortal. Eu não conheço pela Piada Mortal. A Zarreira, né? É. Os criadores do Dread. Os dois criadores. É o John Wagner e o Carlos Exquerra. Como se diz? E nos quatro primeiros, nas quatro primeiras revistas, o que acontece? Tem um arco, né? Um arco fechado, só que você tem que... É dividido em partes, que é o Guerra Total. Guerra Total é muito boa, né? Porque o que que fala no Guerra Total? Coloca uma bomba em Mega City 1, né? E os juízes têm que correr pra saber quem que tá com essa bomba, né? É muito boa a bomba, ou seja, a bomba nuclear, né? É, então, eles usam usam o efeito, como que é, aquele truque de roteiro que é o tempo bomba. Que tem várias coisas mesmo, filme, histórias, que eles usam... Tem 24 horas, daquele seriado lá do... É Jack Bauer, Então, eles... Vocês sabiam que tem até jogo do Dread? Sim. Super Nintendo, foi o primeiro jogo. Nintendo, Mega Drive ainda, PS1, véio, Mega Drive, PS2. O Dread, pra quem não conhece, é um personagem bem famoso, criado pela 1000 AD, né? Pela quem? 1000 AD, é a 2000 AD. A 2000 AD, o que acontece? A 2000 AD, na minha opinião, é uma das principais editoras, apesar que é menor, né, de comparar com a DC ou Marvel, mas pra mim ela é mais inteligente, por quê? É totalmente diferente do HQ americano. É, ela, né? Não, ela mais, é porque ela é mais famosa na Europa, né? HQ inglesa. E o que acontece? E as histórias são mais ficção científica, né? Totalmente diferente da revista americana, de cima. Pra começar, quase tudo que eles publicam, o mundo tá uma droga, praticamente. Sim, exato. O Dread, as histórias do Dread é isso mesmo, né? Mega City 1 é uma droga e Mega City 2 é uma droga pior ainda. Pior ainda? É, exato, pior ainda. A história do Dread, ela se passa em um futuro pós-apocalíptico, um apocalipse nuclear, não é? Então, isso gerou mutantes e a criminalidade. Na Mega City, a cidade agora vive em barreiras. Tipo, é uma cúpula protegendo a cidade, não uma cúpula coberta. O céu é aberto. Então, Lá a criminalidade é muito alta, então como não tem... Tipo, não tem tempo pra ficar julgando todo mundo, eles criaram esses juízes, que são mais ou menos um júri móvel ambulante. Então, o cara acha os bandidos na rua, julga lá e pronto. Essa é a tarefa dos juízes. E o mundo é assim lá. Você é julgado no meio da rua, não importa o que você faça. Se você, sei lá, roubou uma coisa, você vai ser julgado, vai ficar preso. Se você matou alguém, você é morto. Se você é uma ameaça, você é morto. E o mundo do Dredd é bem assim. E nisso, a gente vê ele agindo. E realmente a gente não vê nenhum resquício de humanidade. Mas o que e o que chama atenção também nesse juiz Dredd Magazine, a expressão, é os mixes, né, cara? O área cinzenta mesmo, que acho que é uma das coisas mais interessantes do mix, que ela, a arte dela é boa mesmo. É inédita, né, no Brasil. Veio com um monte de histórias inéditas, então é bem legal. Do que fala a área cinzenta, pra quem nunca viu? Bom, a área cinzenta é o quê? Não sei explicar como, alguém já foi viajar pra um país e ficou barrado, acho que na alfândega, algum lugar. Então é tipo isso. Exatamente isso. Vem ali, os alienígenas vêm pra Terra e eles têm que tipo, pegar um green card pra conseguir entrar na cidade mesmo. Então eles têm que passar pela alfândega pra ser aceito, entendeu? E como todo lugar, né, tem sempre uma pessoa mal, ou seja, nessa história vai ter sempre monstros maus que eles vão ter que lidar. E sempre os monstros, esses monstros, esses mutantes, eles são muito mais fortes do que esses agentes, né? Então eles têm que tomar muito cuidado. Pra quem não tá ligando as pontas mesmo, quem viu aquele Distrito 9 é bem parecido. É bem parecido. É. Muita gente falou isso quando trouxeram esse Mixel junto com o Juiz Dredd. Falaram muito disso. Outra coisa que eu quero falar também é o Slane, né, cara? O Conan, o Slane, quase um Conan. É um Conan do 2000AD, só que um pouco não melhorado, mas... É um Conan com sci-fi, sabe? É um sci-fi. É o que a 2000AD ela traz de melhor pra você, é o sci-fi dela. O que acontece? O Slane, ele já foi publicado pela Pandora Books lá na época de 2000. Quem vai perguntar pra mim? Pandora Books? Que editora é essa? Extinta Pandora. Ela já saiu, né? Já não existe mais. Extinta. Por pirataria de Tibis, ela foi fechada, mas era uma boa editora. Então, mas o que acontece? Ela publicava as coisas da 2000AD lá atrás, publicava Dredd, já chegou a publicar dois encardenadinhos do Juiz Dredd, os clássicos do Juiz Dredd, e duas mensagens. Publicava Sin City, Oi? Publicava Sin City. Sin City? Uhum. Sim, era uma boa editora, só que o problema é que ela não pagava. Na verdade, as editoras mais antigas assim eram bem melhores que as atuais que a gente tem, só que não deu certo pra elas, né? Conrad era então, bom, abriu. Quadrinho nos anos 90, assim, era uma coqueluche. Muita gente comprava, mas nem todo mundo curtia. Então o negócio não foi mais pra frente. Acabou que muita editora fechou, velho. Agora nos anos 2000, nos anos 10 mesmo, 2010, teve uma volta grande de editoras mesmo. Sim, e voltando com o Juiz Dredd, né, cara? Eu fiquei muito feliz quando a Mitz anunciou o Juiz Dredd, porque o Juiz Dredd é um personagem que não pode ficar sumido no Brasil, não pode. 10 anos é muito pro personagem desse esporte. Eu acho que quem vai se lembrar mais do Juiz Dredd é quem tava nos anos 80 e 90, né? Porque pegou a era dos anti-heróis mesmo. E o Dredd é bem isso, é um cara fechado, que como todo mundo gostava, era um cara que não respeitava regras, só seguia as leis dele, que ele gostava tanto. E matava bandido assim, ó. Um estalo. Dredd, ele sabe que tem milhões de traficantes num prédio. Ele vai pensar assim, pô, o que acontece? Se eu vou lá e fazer justiça, eu vou matar todo mundo lá. E ele vai lá e sai de dedo mesmo. Se ele pensar que vai ajudar a Mega City 1 mantendo a lei, ele vai lá e mata todo mundo mesmo. É assim que ele pensa. Ele é um cara bem metódico. Se você pensar bem, o Dredd, ele não é considerado humano na teoria. Porque ele... Ele é muito fechado, ele não fala direito. Até ele tem umas expressões. Se você for mais pra frente, assim, você vai ver que tem até uns resquícios de humanidade nele. Mas isso nunca é mostrado, não. Tem que, sei lá, ter uma pós-graduação em Dredd pra ver essas coisas. Se você ver a boca dele, se você reparar o jeito que os desenhistas desenham ele, mesmo a boca dele é cheia de ruga. Ele é todo enrugado. Tanto que se você. Não, você vê que ele nunca sorri mesmo. Tanto que a boca, a expressão dele é toda enrugada. Tipo, é expressão de gente triste mesmo. Sim, e ele tem muito ódio também, né, cara? Ele é uma pessoa que ele tem um ódio controlado. Tem que tomar muito cuidado com ele. E o que eu queria falar também, outra coisa, é que o Juiz Dredd, as histórias do Dredd, é pura, como se diz, pura crítica à sociedade também, né, cara? Envolve muito isso. É, o mundo pós-apocalíptico. É tipo a Detroit do Robocop, só que elevada a mil, sabe? muito pior, né? Tipo, pior. É, depois do Robocop, um pouco, passou uns anos, aí, tipo, é a Mega City 1, é Detroit. E só de lembrar, um minutinho, falando em Robocop, o Robocop pegaram os trejeitos do Dredd, né? Porque o Robocop, o Juiz Dredd foi inventado antes, né? Foi inventado em 77, o Robocop veio de 87. E pegaram um pouco os trejeitos do Dredd pra fazer o Robocop também, eu achei isso bem bacana. Mas o que pra falar, então, terminar? Compensa comprar Juiz Dredd Magazine? Compensa, tá? É um preço bem bacana, R$10,90. E vale pela história, se você tá querendo sair da Marvel de Vertigo aí, ó. Exato, cara. Tem Alan Moore, tem o Dave Gibbons, tem o Gen Abney, John Wagner, o Brian Boland, o Neil Gaiman também. E o mais importante, tem o Dredd. Personagem clássico. Tem a cambada toda lá. Tem. Pra quem gosta de anti-herói, violência... sacadas, frases de efeito mesmo, pode comprar Juiz Dredd Magazine. Até a Origins que saiu também. E também, né, os melhores editores, os melhores escritores saíram da 2000D, né? Saiu. É, a galinha dos ovos de ouro é a Thousand AD, a 2000AD, velho. Saiu muita gente lá. Saiu muita gente boa de lá e a 2000D, o que é, pra mim, uma 2000D é uma das mais importantes. Não é sua editora favorita? É, minha editora preferida também, né, cara? Eu gosto muito. É muito inteligente essa HQ da... Foge muito daquele que a gente tá acostumado, sabe? De Marvel, de si. Eu gosto muito de ficção científica. Eu gosto muito desse mundo conturbado que a 2000D mostra pra gente. Eu acho isso bem bacana, então, sabe? Então, isso que a Marvel tá publicando mesmo é só um pedacinho, né? Porque tem muito mais depois disso. Eu espero que a... Republique tudo, né? Exato, porque a Mythos, ela prometeu 12 edições, né? Uhum. Primeiramente, ela só prometeu 6, mas como vendeu, aí aumentou pra 12. Vamos continuar. Mas eu acho que vai acabar na 12, viu? Porque eu acho que vão trazer mais coisas do Juiz Dredd. Vai parar na Magazine e eu acho que vão trazer mais materiais inéditos. E fora que o personagem voltou com tudo, né? Voltou por causa do filme. Não, né? Só o filme, as pessoas já queriam. Gente velha mesmo queria. Sim, porque eu conheço o Dredd desde pequeno, né, cara? E eu consegui em 2012 as HQs da Pandora, os clássicos, sabe? Os Apocalipse, os Encardenadinhos, os Punhos de Stan Lee, mas não tem nada a ver com o Stan Lee, viu, gente, da Marvel. É só pra deixar avisado aí. Fizeram uma homenagem pra não sei o que lá na Inglaterra lá. Mas o que acontece? Eu queria muito que o Juiz Dredd virasse mensal, e a Mythos conseguiu trazer, e deu muito certo, tá vendendo demais. Eu não arrisco em dizer não que se é a revista mais vendida da Mythos, cara, né? É, sem falar que a revista, ela traz toda uma nostalgia com ela, tem até uma seção de cartas pra fãs, caso você queira mandar, tem e-mail também, né, mas é uma coisa do tempo mesmo, você não podia mandar um e-mail pra editora, você poderia mandar uma carta, sei lá, com o seu desenho, uma coisa que você queria, não tinha esse negócio de e-mail. E a revista é bem legal, bem decorada, o material dela, a folha é boa de se ler, é uma revista praticamente. E foi bem legal a Mais trazer isso aí pensando nos fãs, mas foi uma boa sacada. Dredd é um personagem histórico, é importante, é um mito das HQs e merece todo esse reconhecimento que a Mais está dando pra ele. Mostrar ela pra um público que nunca conheceu o Dredd. E a gente pode ver muita coisa saindo aí em breve, eu acho. Você ainda encontra nas bancas? Encontro sim. E tem no site da Mythos, a gente vai deixar aqui o link na descrição, né? É, então, eu também só queria parar isso aqui pra fazer um pronunciado aqui. Eu e alguns amigos aqui do Central Comics, a gente tá querendo fazer, a gente fez uma petição pra forçar não, né? Obrigar a Panini a republicar Superman entre a Foice e o Martelo. E eu também vou deixar o link na petição pra ajudar a colocar isso aí na estante de novo. Então, se você tá interessado, olha no link aí, é fácil pra você assinar, só precisa do seu e-mail e nome. Então, qualquer coisa, me pergunta no comentário. O país, né? E o país também, o país, né? Isso aí é normal. Então, vai lá e ajuda a gente. Vamos tentar fazer a Panini obedecer a gente um pouco, sabe? E também, só de lembrar também, tem a page do Facebook também do Central Comics, né? Quem quiser lá, só dá uma curtidinha lá. E ajuda pra nada, então, ajuda a gente quer conseguir isso daqui. Se a gente conseguir isso aqui, vai ser um feito. Não vai ser histórico, porque outras pessoas já conseguiram. Mas vamos dar uma chance aí pra Superman. Passou despercebido e muita gente quer. Eu quero, o Gustavo quer e todo mundo quer. Eu quero muito. Eu quero. Então vamos fazer. Quem quer publicar isso aí? Vamos fazer isso aí acontecer. Vamos mostrar o poder dos fãs de HQs. Nerds! Sem a 100, Olha lá. Rigby. Então, ó, compre os Dread Magazine, ajude amigos, porque se amigos vender mais ainda, vai trazer muito mais. Não, só ajude amigos, ajude você também, que tá procurando uma coisa boa, Dread legal. Pra quem gosta de violência e um personagem profundo pra caramba, pode comprar. Aqui, ó, o Gustavo aprovou, ele que é o fã do Dread. Já viu, compre Dread. Leia Dread, Dread faz bem. É bom, a gente pode voltar a falar de outra coisa mesmo. Então, fica ligado no canal, se inscreva se você não tá inscrito. E hoje foi o dia do Dread, essa semana do Audacioso, e a gente volta a falar dele uma hora aí. E só te lembrar, só pra terminar, Rick, se as pessoas gostarem desse vídeo aqui, derem like e tal, a gente vai continuar fazendo esses vídeos mais curtos. Tem sugestões do que vocês querem, do que vocês estão comprando. Comentem. Se inscreva nos canais desses caras que estão participando aqui. E ajude a gente a crescer, e vocês são pessoas legais, deem o seu like e tudo mais. Uma coisa que eu gosto que o Juiz Dredd diga é tudo barra pesado. O YouTube é barra pesado. Aí, acabou.